50 autorizada, Sierra Brava, Foxtrot, Zulu. Nível de voo 370, Alper Zulu 19. Decola da pista no zero, mantém proa até 2.000 pés. Após curva à esquerda, sub correção. A curva à esquerda está a interceptar radial 350. Mantém 350 até 2.0 milhas de Salvador. Após voo direto, posição Fruti. Controle 119, decimal 8. Aciona 5023, TAM 3858. Boa, 3858, autorizado 370, Fortaleza, pela Upper Zulu 19, decola da 10, mantém a proa até 2.000 pés, curvando à esquerda, passa aí na radial 350 de Salvador e voa por 20 milhas. Após direto pro T, controle de saída 19.8, o transponder é o 5023. 5023, protegimento correto, TAM 3858. Portão 7, chame pronto pro táxi. Vai chamar pro táxi, TAM 58. Paulo Gol, no 604, levando a pessoa. Voo 1604, boa noite, táxi aprovado Alfa, mantém a posição antes da Juliette, guardando ingresso no 604. Alfa, lá, mantém antes da Juliette, 604. 889, pronto para cópia? Voo no 889, pronto cópia. Voo no 889, Galeão 360 aprovado, decola da pistão no zero, curva direita, subida da ela até a posição Leda, após direto posição Bidev, onde intercepta Upper November 857 até seguro, após Upper Zulu 16, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Controle Salvador opera em 1.9.8, aciona 5025, gol no 889. Autorizado Galeão no 360, saída Nael, após Nael Lida, após Lida Bidev, decola da 10, após a crash curva direita. Após Bidev, intercepta Upper November 857, teste seguro, após Upper Zulu 16, após conforme rota do plano de voo. Controle Salvador 119, decimal 8, transponder 5025, gol no 889. 5025, protegimento correto, gol no 889. Portão 62, estime pronto para o pushback, acionamento, senhor. Chama na para push acionamento, gol no 889. 360, cruzar 2.000 pés, autorizado por Odileda. Sim, top 360, call 2.000, voa ali, da Azul 4071. Salvador, boa noite, Web 5723. Boa noite, Web 5723, acione a identificação dessa via, chega na Mari para nível 050, QNH 1 no 0 no 2. QNH 1 no 0 no 2, deve vir até o 050. 6720, eficiente da UISC. 720, informação UISC correta, continua para a... Cota, senhor, coesão. Continua a autorização do senhor, transponder 5477. Tio, tem algum plano pro 9733? Porque agora mudou tudo aqui, em função do atraso, do problema técnico da aeronave, o voo está prosseguindo para Confins. Opa, muito bem então. Só um segundo, confirme o número. Eu não tenho certeza se será 9733 ou 6720. Segundo a coordenação da empresa, vai sair como 9733. É 6720, verificação dos passageiros aqui. Eu vou procurar aqui e já volto pro senhor. Muito obrigado. E o destino agora é Confins, nível 340. Obrigado pela colaboração. Ok. Falta o gol no 604 na próxima, na Juliette. 7604, aguarde, Juliette, eu tenho o táxi de aeronave após a autorização de ingresso no Vitor. Ok. Aguardar. 7604, Vitor's pushback. Prefer push and start, Condor 077, call me ready for taxi. Prefer push start, Condor 077. Salvador 3850 para iniciar o táxi 175350, João Pessoa de alternado. E 1-0 report, establish on the localize. Clear to ILS, runway 1-0, and we will report on localize. Alpha number Sierra 580. Thank you. 612-3850, tem um bom voo. Passo Juliette Alfa, descendo 18-242, está ajustado B12. 18-6, senhor Fator. Ah, desculpa, 18-6. Sem problema, um bom 2012. Ah, você também. O bom no 604, após o TAM, livre ingresso, Juliette, portão 8. Após o TAM, Juliette, portão 8, 604 da Gol. 0060 e ajuste 1012, 7884, obrigado. Salvador, bom 776, informação isso. Bom 776, senhor, identificação na proa de mar e desça para o nível 070, QNH 1012. Proa de mar 0-7070. Salvador, uma boa noite, a 3850, a próxima pode esperar dando zero pronto. 3850, Lerner, colar pistão zero autorizado, vento 80 graus, uma 12 nós. Ali decola no 0-3850. Condor 077, observe the Boeing of Gol parking on gate 08. aft that the Boeing has parked. Clear taxi by main apron, then Juliet and Alpha to holding point 2010, turn H1012. At holding point 2010, contact tower frequency 118.6. From the 077, have a good flight, sir. Number 077, taxi by Juliet and Alpha, holding point 1110, on the holding point contact 118.6, and the aircraft is a former Varig aircraft, confirmed contact 077. So long, sir. Thank you. 723, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para 020, limite ao localizador. Esquerda 020, limite ao localizador, 723, descendo para... Desça para 3.000 pés, QNH 1012, objeto 5723. 3.000, 1884, desça para nível 050. 050, 884. 1776, desça para nível 060. 060, ou 1776. Salvador, o TAM 3858, decolou passando 2000 para radial 350. 3858, contato radar, suba para nível 370. 370, 3858. 889, no meia dúzia, em coordenação com o Repsol, após o Boeing 767 da Condor passar a cauda, tem livre pushback acionamento no 89, chame táxi. Positivo, após o 767 cruzando na guarda, livre push, chama táxi, no 889. Possibilidade do 3858 aprotim? Está 884, reduza para 2209. 2209, 884. 776, reduza para 2209. 229, com 776. se possível, iniciar redução 1909. Afirmativo. T3858, devido a tráfego rumo oposto, após as 20 milhas na radial 350, foi Albo. Rota 3858, após Albo, frutir. O 3858 vai manter a radial 350 por 20 milhas após o erro Albo. Objeto 5723, curva direita por 060 para interceptar o localizador. 060 para interceptar o F5723. Alfa Nova Sierra, 580, le traduce el capsa. Alfa Nova Sierra, 580, contact Sabah de Tower, 118.6. 118.6, thank you, copy me. 1884, vetoração para sequenciamento, esquerda para o 020, limite localizador, desça para 3.000 pés, QNH no 012. 020, 3.000 pés, limite ao localizador, no 012, 884, gente. Está no localizador 5723. Objeto 5723, desça para 2.000 pés, autorizado final ILS X-Way, aguarde para chamar a torre. Aguarde, 2.000 pés. É 3858 autorizado por onde, Albo? Voando Albo, responde. Doutor Salvador, boa noite, passageiro 2224, vai sentir 150, sente da UISP. Boa noite, passageiro 2224, acione a identificação dessa via chegada a Mari para o nível 060, que negão no 012. 060, 1012, via Mari 2224. Voando 776, desça para o nível 050. 050, voando 776. Objeto 5723, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 6. 2-6, obrigado. Positivo via Pátio, Juliette Alfa, ponto de 0, Torre 186. Obrigado, bom ano para vocês, bom ano. 889. Para o pouso, continue, reporte o externo checado, pistola 10, 57230. Portará no externo, possível o tráfego à frente, por favor. Frafra está quase bloqueando o marcador externo, é o MD8 da Anderson. Ok, meu. Five eight zero, clear to land runway 10, India 080 degrees, 1-2 knots. 580. Okay, 580 clear to land, landing gear down, location. 4077, airborne at 47, Salvador control 119 on this small 8, have a nice flight. 198, combo 077, Brigado, Tchau, hello. Hello. E agora já tem sua nova autorização, o senhor está pronto para cópia? Pronto, cópia. Gente, vai sair com o Objet 6720, autorizado para Sierra Brava, Charlie Foxtrot. Nível de voo 340, Upper Zulu 16. Decola da pistão no zero com curva à direita, subida da L até a posição Leda, após direto posição Bridge. Controle 119.8, transponder 5477, o Objet 6720. Coordenação. Salvador, boa noite, gol no 889, próximo ponto de terra da 10, pronto, tá, visual que está no final. Boa noite, 89, mantenha o ponto de terra. Mantendo 889. Correto, Objet 6720, chame pronto por posicionamento, portão 2. Chame centro Recife em 126.85, alterno 125.45. 2685, 2545, até logo. Tá. É. 776, desça para 2.000 pés. 1.000 pés, vou no 776. Salvador, boa noite, que é o gol 405. Boa noite, aguarde Brasília, senhor. O nível aprovado eu tenho 360. Um minuto para a cópia, por gentileza. Corre direita para 060 para interceptar o localizador. 060 para interceptar o localizador, gol 1-7-7-6. Boa noite novamente, está 3152. Nossa posição é 3, informação ISC, autorização para Maceió. 3152, informação em mais 10 segundos, mudando para X-Ray. Somente a modificação do ajuste no 012. Agora, número 2 para a cópia. Para Maceió, eu tenho 330 aprovado. Tem 330, copia quando tiver a nossa atualização. Informação já X-Ray atualizando, então 1012 ajuste. Ah, sim, senhor. O gol 1405, aguarde só mais 10 segundos para a cópia, senhor. Jet na curta final, continua agora a liberação. Positivo, na sua escuta. Direita 075, para interceptar o localizador. Direita 075, com 776. Vai aí. Objeto 5723, pouso autorizado, 70 com 10. Autorizado, pouso F5723. Under 580, ground 1-2 on S-Molens. Ok, with ground control, 5-8-0. 1-2 on S-Molens. 8-0, ground 1-2, ok. Under 580, clear taxi via Alpha, hold short taxi Juliet, sir. Taxi via Alpha, Control, Juliet. Voo 1405 para cópia. Voo 1405 autorizado para Brasília, Sierra Bravo, Bravo Romeu. Nível de voo 360 para Zuluno 7. Decolada pistão 0 com curva direita, subida gole, transição UFITO. Controle 119 decimal 8. Aciona 5030, gol no 405. Gol no 405, autorizado 360. A pista no uso a 10 após decolagem curva direita. A saída é a gole, transição UFITO. Código transponder 5030 e frequência de controle 1198. Procedimento correto, voo no 405, no portão 5, chame pronto para o pushback, senhor Mestre. Chamará para o pushback. Voo no 405. Voo no 884, chega o trem, pista 10, pouso autorizado, vento 70, com 12. E pouso autorizado, trem baixado e checado, 884, obrigado. Bom dia. Dia do 2015, início 1012. By a both arrival, my two, three, da Juliette, 6723. 3152, pronto para a cópia, senhor? Pronto para a cópia, 3152. 3152, autorizado para Sierra Bravo, Mike Oscar. Nível de voo 330, para o Whisky 58 até Orago, após direto. Decola da pistão no zero com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 119, decimal 8. Transponder 5032, TAN 3152. TAN 3152, autorizando Maceió, nível 330, na pista 58, Orago, após direto. Decola pista 10, curva esquerda, perfil Puca, Aracaju. O transponder 5032 e o condor de saída, frequência 19.8, cotejou TAN 3152. Protegimento correto, TAN 3152, portão 3, chame pronto para o pushback, acionamento. Chama na cor pronto, tá 3152. Localizador, o voo 776. Voo 776, chame torre 118, decimal 6. 186, 776. Torre Salvador, voo 776, no ILS. 776, sente o tráfego oficial, chama a cabeça externa, baixar, travado. 776. This 580, clear to enter Juliet to gate 10, sir. Ok, via Juliet, gate 10. And the 582. 5723, autorizado Juliette, portão 612. Juliette 612, obrigado. Alô, Salvador, acionar 6201, remoto 1-4, pushback e acionamento. Remoto 1-4, ciente, em coordenação com a equipe de solo, após a passagem do MD da Andes em direção ao portão no zero, tem livre o pushback e acionamento, senhor Chimitaxi, o acionar 6201. 6201, após antes da livre o pushback e acionamento, reportará táxi. Solo Salvador, Oceané 63, zona 0 para autorização, informação aí. 1219. 219, obrigado. Laguna 776, pista livre, pouso autorizado, 80 graus, 1219. Livre pouso, bom 776. 4, completo final, torre 186, bom pouso. Torre 186, boa noite. Transição Caju, controle 198, aciona 5021 no Oceané 6310. Autorizado Recife 350, Aperuísque 58, decolando da 10 com curva esquerda, Fuca Caju. Controle 198 e o transponder 5021 no Oceané 6310. 5021, protegimento correto, Oceané 6310. Senhor, pronto para o posicionamento, senhor. Samará na ponte 1. Alô, gol. Uno 884. Uno 884, boa noite. Táxi lento via Alfa, senhor. Ah, mantenha a posição antes da Juliette aguardando para ingresso. O seu box ainda não foi liberado. Táxi lento via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Sente o gol no 884. Qual que é o box? O box será o 02, senhor. 02, obrigado. Call Recife, 12685 or 12545. Roger, Recife, 12685, 12545, ligado, tchau. Gol 1884, houve uma mudança de portões, senhor. O senhor será alocado no portão 09. Mantenha, porém, antes da Juliette, eu tenho um táxi da aeronave antes de autorizar seu ingresso por 9, ok? A gente mantém antes da Juliette para 09, gol 1884. Ah, com o trem baixado travado, próximo ao externo da 10. Gente, passando, continue, 737 está goleado, aguardando pista livre. O vento é 80 com 10, só instante para liberar seu composto. Aguardando 2324. Golo 77V no solo 59, direito 129. 229. Golo 889, pista no zero livre, 80 com 10, livre para decolagem. Tinha decolagem, Golo 889. É. No 776, boa noite, táxi aprovado via Alfa. Mantenha a posição antes da Juliette aguardando ingresso no 776. Alfa vai manter antes da Juliette, gol no 776. Salvador, TAN 3152, posição 3, pushback, acionamento. Salvador, 080 graus, 10 anos. Livre pouso, 2224. Salvador, TAN 3152. TAN 3152, prossiga. Para pushback, acionamento, posição 3. É o número 2 no setor, aguarde, já temos um Boeing da Web iniciando o 02. A gente mantém a posição, já 3 no segundo 2. Salvador, boa noite, gol no 604. Gol no 604, boa noite, aguarde cópia, informação X-Ray. Eu botei X-Ray na sua. Aí, dá pra ver? Vamos coordenar com o controle, ok? Para Fortaleza, nível 370. Obrigado, né? Oceaner 6201 para o táxi 103 a bordo, autonomia 3 horas e meia, perna Guarulhos. Oceaner 6201, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista no 0. Ponto de espera torre 1, 1 8, 6, 12 e ajuste no 0 no 2, bom voo. 6201, copiou o ajuste 1012, autorizado táxi, chamará a torre ponto de espera da 1.